De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim.